chorava a sua dor às grades de uma prisão. Pobre Teresa encarcerada no convento ia vivendo uma vida amargurada e aos poucos ia morrendo. Não pode haver amor maior, maior paixão que o de Teresa e de Simão. Cátia Guerreiro há pouco trouxe-nos um fado que foi interpretado há muitos anos por Carlos do Carmo. E falo do fado, agora chorou à vontade. Agora temos Carlos do Carmo mesmo aqui na nossa emissão. Não ele, mas o Homem das Castanhas, trazido por ele, na voz de Carlos do Carmo. Logo depois ficamos com o Meu Corpo. São estes os fados que ficam para os próximos minutos, para que possa ouvir. Não se esqueça que vamos a meio da nossa emissão, então por isso aproveite e fique por aí, porque daqui a pouco eu volto para a minha última intervenção. O tempo passa a correr, mas sabe sempre a pena vir aqui, nem que seja por um bocadinho, para lhe trazer grandes tesouros tão portugueses. Fique por aí e até já. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o Homem das Castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e a pregoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, num peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. Apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza.